Como é o nome da banda? Ei, bicho! Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Mais um NHS, podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e hoje iremos falar sobre a minha banda favorita, a Ingroove. Tá lançando um novo DVD e vamos falar um pouquinho aqui com o idealizador dessa ideia e como é que foi essa gravação desse DVD. Estamos aqui com o André Alexandrinho. É, eu acredito que eles vão dominar o Brasil. Estamos também com o Cristiano Machado. É a melhor banda que surgiu nos últimos anos no Ceará. Estamos aqui com ele, a estrela do nosso programa de hoje, Elinho Gomes. É, eu gosto do Sidney, do Cris e gosto mais ou menos do André. Ah, que pariu, mas tá bom, não vai dominar mais o Brasil, mano. Não, eu acho que o Elinho pode começar falando rapidamente aqui. É Revestrez o nome da banda. Revestrez, Pablo, né? Ingroove toca Pablo, é o nome do DVD, novo DVD da Ingroove. É, em homenagem, é tributo. Tributo, né? Tributo. Mas tributo não é só quando o cara morre, não? Ou pode falar que é tributo em vida? Pode. Ele já matou tanta gente pela sofrência, por que não... Pode começar perguntando como é que surgiu a ideia de gravar esse DVD, né, da Ingroove. Acho que é o segundo já que a Ingroove tá gravando, né? E eu queria saber como é que surgiu a ideia, porque não é comum. Eu imagino que hoje as tecnologias de gravação de DVD já estão bem mais fáceis de dominar, mas a nossa realidade aqui do Ceará e mais precisamente no interior é complicado, né? Então, de onde que surgiu essa ideia maluca de gravar um DVD no interior do Ceará, como a gente sabe que talvez não tenha toda a estrutura necessária, ou profissional, ou ideal para gravar, e eu acho que assim, eu acho muito bacana, acho que vocês foram realmente pioneiros. É, a gente vai falar também no primeiro DVD aqui, mas eu queria começar perguntando como é que surgiu a ideia de gravar esse segundo DVD. Foi do Elinho, foi da banda, foi dos patrocinadores, foi dos fãs, de onde é que surgiu essa ideia? Muito bem, olá a todos os fãs, olá a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme nós que fazemos a família Ingroove. Não, falando sério agora, e sem dar o foco na banda, mas falando de produção... falando de produção independente no interior... do estado. É, já é o segundo DVD que a gente grava, e independente também. O primeiro foi Nas Coxas, e esse segundo foi mais Nas Coxas ainda. Mas... O primeiro foi Nas Coxas, o segundo Nas Coxas 2, né? Mas esse eu acho que vai sair mais no formato que a gente quer. A ideia surgiu do primeiro, porque a gente ia gravar um CD independente, mas só que a gente tem a ideia de gravar toda a vida, que for gravar alguma coisa, gravar realmente ao vivo, gravar todo mundo tocando ao mesmo tempo. Até pra ver como é que saía a sonoridade quando a gente fosse tocar em show e tudo mais. Aí a gente pensou, já que a gente já vai gravar ao vivo, já tá tudo ensaiadinho, então vamos filmar também. Aí foi assim que surgiu o primeiro DVD. E esse segundo... Quando é que foi o primeiro DVD? Qual foi o ano? Foi em 2011. Tem vídeos aí no YouTube e tudo mais, para curiosos de plantão. Como é o nome do primeiro DVD? É Gravando ao Vivo. Gravando ao Vivo. Eu achei muito bacana o formato. Foi tipo aquele do... Acho que o Paralamas tinha feito uma coisa similar, né? Que era meio que em estúdio, mas... Ou seja, foi uma cópia, né? Já do que já existia. É, mas eu quero deixar claro que eu não conheço esse DVD do Paralamas. Deixa eu esconder ele aqui, peraí. Não, eu não conheço, não. É estilo mas... um formato de estúdio, mas ao vivo, né? A qualidade, você tá gravando em estúdio, mas no formato ao vivo, todo mundo realmente junto, sem ser cada instrumento separado, né? E você percebe que a nossa qualidade é a mesma da qualidade dos Paralamas. Eu acho até que é melhor. Passa é longe, com a qualidade de mixagem, de material e tudo mais. Mas enfim, aí esse segundo agora, a gente foi contemplado pelo edital 2014, de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Estado. Aí a gente tem que fazer alguns shows, alguns workshops, algumas apresentações. E tinha esse show agendado pro SESC. Aí a gente teve planejou fazer esse DVD faz umas 3 semanas, no máximo. 3 ou 4 semanas. Que a gente queria fazer um show onde apresentava músicas que a gente já gravou e algumas novas. E até pra fazer propaganda também, porque como a gente não tem mais nada recente, a gente decidiu gravar. Aí começou pequenininho. Não, vamos fazer com 2 câmeras só e tudo mais. Não era nem DVD, não. Aí acabou que foi juntando uns amigos. A gente terminou gravando com 7 câmeras. Não, o primeiro foram feitos só com 3 câmeras. Foi um pessoal que a gente contratou pra fazer, um pessoal filmava o casamento aqui em Iguatu. 2 Erickson e 1 Nokia. É, aí filmaram a gente, o Juninho, que tem, é um amigo nosso que tem um estúdio, captou o áudio. E dessa vez foi eu mesmo que captei o áudio, que eu já tenho o material. E tivemos 2 amigos responsáveis pelas imagens, que é o Jean Messias e o Vitor Toca, que é de Acopiara. Aí foram 7 câmeras e a gente fez 16 faixas, 8 inéditas e 8 que a gente já tinha gravado. E foi gravado lá no SESC. Foi uma experiência bem legal gravar com o público. O pessoal participou e tudo mais. Como é que tava o público ali? Pois é, o público foi surpresa, assim. Aqui no Iguatu a gente tem um público legal. Só que como foi muito em cima da hora, a gente divulgou em 3 semanas, acabou surpreendendo. Tava lotado realmente o auditório do SESC. As cadeiras acabaram, tinha umas cadeiras extras lá, mas também o pessoal tava indo em pé. Ué, Lindo, deixa eu perguntar uma coisa de curiosidade. No primeiro DVD, nesse formato aí, que nas câmeras, vocês acabaram pegando, filmando também, em alguns momentos, os câmeras, né? Isso aí foi intencional, realmente foi... Foi intencional. Querendo ou foi uma limitação de espaço ali? Porque no primeiro DVD vocês gravaram numa espécie de chácara. Juntou os dois. Né? Era, não, porque a ideia realmente era filmar a bagunça de uma gravação. Apesar da gente estar arrumadinho e tudo mais, a gente falar muito pouco e ter pausa e tudo mais, mas só que a ideia era mostrar a fiação, mostrar os câmeras passando, mostrar a gente trocando de instrumento e plugando outra coisa mesmo. A ideia era essa mesmo. E agora não. Agora a gente fez num formato de show. Como é, Cris? Teve que repetir uma música, uma canção, muitas vezes, assim, pra... Dessa vez... No primeiro DVD a gente ficou bem mais nervoso. A gente repetiu não sei quantas vezes. Era porque nem tinha público. Pois é, isso que eu ia falar. O primeiro não tinha plateia, né? Não, tinha não. É mais fácil você repetir uma música. Eu fico imaginando, deve ser... Meio que um anticlímax, né? Com plateia, você grava e diz, pessoal, não ficou legal, vamos gravar de novo aqui. Aí pela 7ª vez, pessoal, vamos regravar aqui Floresta Caboclo pela 9ª vez. É, aí é foda. Não, e agora a gente teve muito essa preocupação antes e a gente tava preocupado de cansar o público, né? De estar na última música e não ter mais ninguém, porque tava todo mundo sem saco, porque a gente repetia muito. E a gente conseguiu o feito de só repetir uma música, e a gente repetiu só no final, quando o pessoal já tinha saído, justamente pra não interferir no show, né? Porque o pessoal foi pra assistir um show, e não a gravação. Mas foi bem interessante. E aí o primeiro show foi na chácara, né? Numa espécie de sítio. E o segundo foi onde? Foi no auditório do SESC aqui de Iguatu. E aí era apropriado para gravação? Teve alguma dificuldade na captação? Não, o responsável pela captação fui eu mesmo. É nós e nós mesmo a gravação. Tipo, o diretor de fotografia era meio que eu que mandava onde era que tava também as coisas. Quando subir nos créditos lá do DVD, vai ter. É Linho Gomes. Captação, é porque a gente não podia pagar ninguém, aí tinha que se virar. Mas aí, agora também eu já tô começando a mixar os áudios do show e ficou bem legal. A gente tava com medo um pouquinho da acústica, mas ficou bem legal o som geral. Deixa eu mudar um pouco. Assim, eu tô meio chateado com a Feira da Música esse ano. Falta de todo. Eu passo a soltar um bocado de veneno lá na parte que fez, né? Até se ter a banda de vocês, né? Pra dar um ar novo, né? Porque eu não vejo praticamente todo ano as mesmas bandas, né? Uhum. Não vejo dar uma banda assim. Eu vejo a banda de vocês com uma qualidade muito superior. Há muita banda que tá tocando lá, né? Que eu não tô perdendo essa semana, né? Pois é. O que acontece? Vocês não são procurados, vocês têm que procurar o produtor. Como é que acontece isso? Né? Sinto falta, assim, não, você já tocou Fortaleza, já tocaram, A gente já tocou Cariri, Fortaleza, não, ainda não fomos com a Ingroove, não. Eu já toquei, mas só que em outros momentos, mas com a Ingroove, não. E assim, especificamente a Feira da Música, eu não sei muito bem, porque eu só participei da Feira da Música quando eu estudava aí em Fortaleza, quando eu morava aí, fui para assistir mesmo. Depois de ter a banda aqui já, a gente acabou que nunca mandou material. Só que a gente é meio desanimado justamente com esse tipo de festival, com esse tipo de feira. Por isso que tu falou mesmo, tipo, parece que já tem umas figurinhas lá carimbadas que tem que estar todo ano. E o pessoal do interior é meio que... Aqui mesmo no interior acontece esse tipo de coisa. Agora na Mostra Sesc Cariri, que teve agora no três finais de semana passado, a gente mandou material, mandou matéria de jornal, mandou matéria de revista, mandou CD, mandou DVD, vídeo no YouTube, o total de visualizações e tudo mais. E quando saiu a lista... do mesmo pessoal que toca no ano passado, que tocou no ano atrasado e tudo mais. E tipo, o pessoal que vai lá participar pergunta, sempre que vem fala, mas vocês não mandaram não o material, porque é o mesmo pessoal que sempre participa, ninguém aguenta mais e vocês vêm com som novo e tudo mais. A gente fica meio que sem entender e meio desestimulado nesses festivais por conta dessa movimentação que é meio estranha, né? Ah, eu tô lembrando aqui, ó, da Mostra foi pro Sumaia, Feira da Música, tem o Ponto CE, mas com certeza tem mais, né? A Petrosumar é mais Fortaleza mesmo, né? É, né? É, que é da Prefeitura de Fortaleza. Aí eles focam mais em Fortaleza. Mas eu tenho essa mesma sensação em relação à Feira da Música, né? Que é bom levantar esse debate, né? Quais são os reais interesses, né, em relação a quem toca, né? Como é feita essa seleção? É um tanto quanto hermético essa Feira da Música. Eu conheço algumas pessoas que organizam, conheço algumas pessoas que participam, que tocam. E é super interessante, de fato, tem uma possibilidade de visualizar e de verificar bandas que você realmente não vê no circuito, ou vê pouco, ou vê num circuito mais alternativo. Mas é bem fechada a Fortaleza, de fato. E há algumas atrações nacionais, até regionais, mas o interior do Ceará realmente ele não entra no cenário. A não ser Mostra Cariri, que me parece também ter uma certa preferência por alguns tipos alguns tipos ou algumas bandas específicas. A Mostra Sesc é porque assim, o Cariri tem uma coisa muito legal e tem uma coisa que também não é tão legal. Tipo, o Cariri tem uma cultura muito foda, né? Tem uma cultura muito rica, muito bonita realmente. Só que nesses eventos a supervalorização é tão grande disso que acaba filtrando só pra isso. Tipo, você só vê grupo de maracatu que mistura com rock e suas vertentes e só na Mostra Sesc Cariri. E a outra galera nunca participa. É isso que eu sinto. Vou te falar o que eu conheço de cultura do Cariri, que é muito rica, mas eu acho que em tudo que vocês estão falando da Feira da Música, parece que tem uma coisa assim que tem que ser sempre aqueles. É. Sabe o que é que sempre chega para mim em jornal, quando tem alguma matéria de algum evento aí? Irmãos Aniceto. É muito bacana, mas eu não aguento mais o daquela flautinha, aquele tamborzinho. Porque eu acredito que tem muito mais coisa lá. E não só a questão da cultura antiga, digamos assim, tradicional. Mas, poxa, vamos dar espaço para a banda nova também, a galera. Deve ter muita garotada aí fazendo som. E a gente também, meio que, então, como o André falou, né? Tem uma visão meio fechada e meio hermética. Eu fiquei meio dúvida se ele queria falar do Hermeto Pascoal. Eu também não. Já ia soltar essa piada. Mas é meio assim, a gente meio que vai no automático. Ah, vai fazer uma matéria sobre a cultura cariri. Quem? Traz o irmão no certo. Pô, é sempre a mesma coisa e é como o Cris falou, tá, a gente precisa de repente começar a olhar para as bandas novas, sangue novo. É, aí eu acho que tem uma responsabilidade grande aí também da imprensa, né? De quem divulga isso daí, porque certamente há espaço, mesmo que mínimo, para novas situações, novas bandas. Mas, como são novas, como são desconhecidas, eles vão para o que tradicionalmente já as pessoas em geral já acham interessante, e inclusive a própria assessoria de imprensa dos eventos já destacam, né, os personagens e bandas que já mais tradicionais e que provavelmente dão mais audiência e mais leitura, e segmenta isso daí, né? É bom levantar esse debate para... Tu acha que os irmãos Aniceto da audiência? Cara, eles são tradicionais. Você quer ou não quer não, você tem uma referência, né? Tem uma curiosidade, tem uma referência. Eu tô falando em geral, é óbvio que você tá na fora da curva. Mas os irmãos Aniceto, sim, são uma referência, são pioneiros, tem que estar presente. Agora, realmente, se você focar só neles, não acho interessante, não. Eu vi uma foto da noite de hoje, né? Da Feira da Música. Se tiver, eu acho que tinha umas 20 pessoas na foto que eu vi. É um formato tá cansado. Não só ele, como o Fort Causa, é uma vergonha. O Fort Causa desse ano passado, é justamente porque eles não priorizam, assim, as mesmas bandas. Não vou citar aqui, porque o nosso podcast vai ser um sucesso, vão ficar tudo com raivinha de mim. Mas se eu for citar, as mesmas bandas quase todo dia, quase todo o festival. Eu lembrei do festival que houve, da música, ano passado, não, faz uns 2 anos, 3 anos, que o Elinho Vilas Boas foi o vencedor. Não sei se eu acho que o Elinho... Edinho Vilas Boas, sei quem é. Ele é do Cariri, é? Acho que é daí de Fortaleza. Não, acho que é daqui de Fortaleza. É de Fortaleza. Essa conversinha que pode parecer clichê de que, tipo, o pessoal da capital se fecha aquele mundinho, não abre as portas pro interior. Mas, tipo, a gente que vive aqui vê muito esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui na região Centro-Sul, ultimamente, a cena underground, a cena independente tem crescido demais de uns 2 anos para cá. E aí, por conta de bares que abriram, por conta de espaços independentes mesmo que abriram, tipo, fora a gente aqui, tem uma galera que realmente faz sucesso mesmo aqui na região. E aí, sucesso é muito relativo, né? Passar no Faustão... sucesso não é só passar no Faustão, mas só que aqui, se a gente vai na Mais FM, que é uma rádio local, então é porque a gente tá fazendo sucesso. Se a gente já foi, então a gente tá fazendo sucesso. Mas, tipo, tem uma galera do Rasta, que tem uma banda de reggae, que só faz reggae aqui no Iguatu, toca todo final de semana. Numa cidade desse tamanho, toca todo final de semana e tem público todo final de semana. Tem banda de pop rock, tem banda de heavy metal aqui, tem cover do Scorpions. Se eu for numerar aqui, tem umas 10 bandas só na cidade que eu tô aqui. E todo mundo tá tendo espaço. E numa cidade do porte de Iguatu, é muito legal. Tipo, tem umas 10 bandas independentes, umas 10 bandas que não são de forró eletrônico, pra que é foda. E, tipo, que estão tocando realmente toda semana, se não toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias, tem espaço pra tocar. E quando a gente chega nesses festivais, quando a gente vai concorrer em edital, quando a gente... É muito difícil... conseguir espaço aí por fora, pela capital e tudo mais. E, tipo, essa história existe, sim. É difícil pra gente conseguir entrar nesse meio por aí, porque eu não sei se é preconceito. Agora se é eu vou te fazer aqui uma provocação. Eu percebo que vocês estão muito bem e a gente fica muito feliz com isso, no interior, né? Mas eu acho que falta uma presença, de alguma forma, de vocês em outros cenários, né? Mas como assim? Como assim? Vocês têm alguém que possa ou contratar, ou de vocês mesmos, que possam fazer contato com a imprensa? Não estou me escalando para ser assessor de imprensa de vocês, não. Isso é importante. É uma das coisas, ó, com marketing, com internet, as empresas, ou bandas, etc., a primeira coisa que elas fazem é o contato com a imprensa, oferecendo material. Agora, você tem que, não é só você chegar e mostrar um material, você tem que ter um ponto, vocês vão fazer show... Entendeu? Então, o que poderia ser interessante, né? Agendar um espetáculo, procurar um espaço, nem que fosse gratuito, para fazer essa primeira mostra, ó, estamos aqui, existimos, fazemos isso, né? E assim sucessivamente. Mas eu acho que vocês poderiam se mostrar mais, extra música. Conteúdo vocês têm, a banda é super divertida. Divertida. Mamonas Assassinas do Sertão. Não, mas, tipo, divertida, séria, séria. Divertida. Mas, assim, e eu acho que uma presença extra som, extra música, com alguém que pudesse representá-los, que pode ser um de vocês, tira um dia, dois dias, sei lá, três dias, vem a Fortaleza com bom material, sai nas rádios, sai na imprensa, eu posso dar uma força, e vocês começam a circular. O que é que vai sair? Não sei. Mas, assim, vocês se mostraram, né? E, de repente, até procurar os espaços que abrem, que contratam, né, para shows sem ser lançamento de CD, sem ser shows mais esporádicos que tem também. Assim, se estão satisfeitos com o interior, não tem problema nenhum, acho massa. Se querem expandir, precisa fazer esse meio de campo aí de outra forma. É uma opinião. Claro, não, tipo, eu sei da importância disso. Mas qual é o comparativo que eu quero fazer? Tipo, se a gente tá no interior, a gente tem rádio aqui, a gente tem TV aqui, TV direta, tipo, a gente tem repórter da TV Verdes Mares, tem repórter da TV Diário que mora aqui no Iguatu, que a gente vive fazendo matéria e sai aí na televisão, sai na Cariri, sai na de Fortaleza, sai em todo lugar. Tipo, mas só que a gente também trabalha, a gente precisa viver o nosso mundo paralelo aí, fora músico, o que é que você é, né? Aí, tipo, aquela história. Mas, tipo, e só de ser, o que é que eu quero dizer? Só de ser do interior, já se tem essa dificuldade. Tipo, você é uma banda independente, tá em Fortaleza, é mais fácil. As portas são mais fáceis de se tipo, se eu moro em Fortaleza, eu te conheço, é muito mais fácil do que é muito mais fácil eu ser conhecido do que conhecer um jornalista aqui de Iguatu, tá entendendo? A pergunta é a seguinte: se vocês querem continuar, se vocês querem seguir viver da banda, aí tem que tomar essa decisão. Vamos passar perrengue, vamos todo mundo junto. Não, tá massa aqui, cada um tem seu trabalho, de boa, a gente se diverte, tem nossas oportunidades como banda e tal. Vocês querem viver da banda ou vocês querem seguir nessa linha de atividade paralela? Assim, a gente... Não, mas tipo, a gente quer viver da banda, mas a gente não quer passar perrengue. E eu acho que isso é um direito nosso. Por que é que a gente tem que passar perrengue para fazer sucesso? Não tem, eu tô só... O que eu ia falar é que, de repente, hoje, eu queria a opinião de vocês também, não necessariamente para você... Hoje a gente tem vários... Eu acredito que a gente pode ter vários tipos de sucesso. Para fazer sucesso, não necessariamente. Como vocês falaram, precisa ir no Faustão, precisa passar na TV... Ou de repente precisa vir para Fortaleza. A internet mesmo é uma ferramenta que abriu um mundo para todo mundo. E aí é muito relativo. Precisa vir para Fortaleza? Não, de repente você dá para fazer sucesso do interior mesmo, utilizando as ferramentas que tem. Depende do que a banda almeja, do que ela está colocando como caminho que ela quer trilhar. E é justamente, eu acho que era isso que o Elinho falar, que, poxa, não tem intenção de passar por esse tipo de provação, que antigamente as bandas, de repente, tinham que passar, sofrer, tinham que passar fome, né, dormir em bar, pagar pra tocar, mas de repente hoje não é mais assim. Mas muito lentamente, a gente, de toda forma, ainda vê resultado, tipo, com o que a gente faz na internet, porque a gente é muito presente na internet, de toda forma. O povo pode não nos ver na internet, mas que a gente tá todo dia lá, a gente tá. E, tipo, outro dia, por exemplo, eu me surpreendi com um vídeo no YouTube de uma menina de Natal tocando uma música minha no violão. Sem querer. Sabe? Sabe quando tá pesquisando o seu nome no Google só pra ver se você passou em algum concurso que não fez ou ganhou na Mega Sena que não jogou? A gente pode botar pra tocar aqui um pouquinho? Pode, então bota aí pra tocar um pouquinho. Eu me surpreendi com uma menina de Natal que eu não conheço, que não tenho nenhum amigo relacionado no Facebook. E tipo, opa, como é que foi parar aí, tá entendendo? Então, de alguma forma, tocou alguém pelo som e pela divulgação que foi feita, não sei como, mas isso é interessante, esse tipo de coisa é muito interessante. O que eu acho legal de internet, você não precisa, por exemplo, pedir alguém para entrar lá. Então não precisa chamar alguém para lhe promover, para lhe fazer a matéria, não que isso não seja necessário. É bom também ajudar a divulgar. Mas a internet, assim, eu acho uma coisa altamente revolucionária por essa liberdade e esse espaço democrático que ela dá para todo mundo. Claro que todo mundo tendo espaço, a concorrência aumenta exponencialmente, né? Então todo mundo vai ter direito também de colocar algum material lá. E aí a nossa dificuldade hoje vai ser filtrar e separar. Uma coisa para a gente imaginar, e como foi que essa menina de Natal, que pra gente que é relativamente próximo de Fortaleza, né? Como é que ela chegou no teu vídeo, entendeu? Será que consegue imaginar isso? Já parou para pensar nisso? Gratificante, né? Uma sensação boa. Ah, é muito massa quando você vê alguém que você nem sonha quem é, fazendo alguma coisa que você fez, repetindo alguma coisa, é muito massa. Quando o André vê, por exemplo, alguém indo pro banheiro com um pedaço de jornal que ele... Uma matéria que ele escreveu, né? Não, mas pra enrolar pão já vi, pra limpar os vidros do prédio. Então, tipo assim, bota lá, forra o chão pro cachorro fazer. É muito gratificante, cima, cara. É muito gratificante. Pô, até os animais também, que não sabem ler, usam, né? Que orgulho. Passando aqui pulando para a questão do repertório, né? Tu falou que foram 8 músicas inéditas, né? Uhum. E oito de vocês já tinham. Primeira pergunta é essa, foram todos autorais? E já emendando a segunda pergunta, como é que eu imagino, como é que é a dificuldade? Você falou também na questão do forró eletrônico, que é um estilo de música muito forte, muito presente no interior. Como é que vocês estão rompendo essa barreira? Se é que existe uma barreira a ser quebrada, ou tem público específico para isso? Ou vocês estão colocando também esse tipo de música, mesclando? Como é que vocês estão trabalhando a questão do repertório? É tudo autoral, mistura, MPB, forró? Aqui no Iguatu, nos últimos 2 anos, a cena independente ganhou realmente uma força grande. Eu não sei se também por conta dos cursos superiores que aumentaram aqui, das universidades aqui. A gente tá prestes a inaugurar agora uma cidade universitária aqui no Iguatu, e aí já tem 3 faculdades públicas, tem várias particulares e tudo mais, e talvez esse público realmente influencie no som que toca na cidade. E nos últimos 2 anos, apareceram vários espaços, bares e locais em geral que a gente pode mostrar esse som. Aí, tipo, isso eu acho que fez a gente ganhar força, e o cenário independente, que vai na contramão do forró eletrônico, garantiu esse público. Aí... Eu tenho a impressão que existia essa demanda, mas não existia oferta, né? Talvez. Porque isso aí eu vou parafrasear aqui o Silvio Santos. Eles perguntaram pra ele nas rádios que ele tem, né? Por que ele não tá. Se ele era bom em tudo mesmo, por que ele não fazia pegar música clássica, né? Aí ele disse, se eu começar a tocar música clássica nas minhas rádios, vai ter o público pra fazer isso, porque certamente tem a oferta, mas a demanda, como a demanda maior não é pra música clássica, então a gente vai na demanda maior, em função da questão da rentabilidade, né? Então tem alguma coisa nessa linha, de que provavelmente há pessoas que têm interesse em diversos tipos de músicas. Não tem quem os faça chegar lá de forma ao vivo, né? De forma presencial, mais próxima. Porque na internet tem, mas essa coisa do ao vivo, presencial, e tá ali a banda e tal, acho que é muito forte ainda. Aí, voltando para a primeira pergunta, que era em relação a... O repertório. O repertório, né? Sim, foi uma proposta desde o primeiro, porque, tipo, primeiro que a gente tinha... Eu já escrevia muita coisa, o Léo também já escrevia muita coisa, e segundo que a gente também não entendia muito de negócio de direito autoral, e a gente morria de medo, não, vamos gravar música de ninguém, não, vamos botar as nossas mesmo. E a gente preferiu botar a cara mesmo pra mostrar, tipo, porque não adianta nada... Nada contra quem faz cover, mas, tipo, eu nunca fui muito em fazer cover, não. Tipo, eu acho que, sei lá, o Ed Mota... Ninguém vai fazer um som melhor do que o Ed Mota já faz. O Ed Mota tá aí pra fazer o som dele. Então eu vou fazer o meu, vou mostrar o meu trabalho. A gente começou fazendo isso no primeiro, que tinha 14, era 15 músicas inéditas. Aí pegou algumas músicas realmente tocam aqui no Iguatu, e todo mundo sabe que é nosso. O pessoal canta as músicas. Quando vai para as nossas apresentações, canta. E agora a gente usou essas músicas que pegaram mais na galera, a gente regravou nesse show com novos arranjos e apresentamos mais algumas, que é para um terceiro DVD, o pessoal cantar essas novas e a gente apresentar outras. Agora fica um pouco mais fácil, depois que teve DVD, o pessoal já canta, imagino que deve ser uma sensação, show de bola. Se você ver um vídeo de uma menina tocando uma música tua, imagina um show, a galera cantando, né? Mas no início... É show de bola. No início, como é que é? Tem uma resistência? O pessoal fica pedindo Djavan, fica pedindo... Não, claro, até hoje... Raul, toca Raul, toca Pablo, né? Até hoje a gente ainda faz tipo, toca duas músicas conhecidas, bota uma nossa no meio. Bota mais três conhecidas, bota outra nossa no meio. Aí vai fazendo essa coisinha pra não ficar cansativo também, até porque também, tipo, se eu vou pra um show do Roberto Carlos, ele cantar só as músicas do CD novo dele, que eu nem ouvi ainda, eu vou voltar puto da vida. Se eu não conheço uma música, eu vou pra um show e não conheço uma música, é foda. Então a gente vai fazendo essa coisinha até pro pessoal se acostumar. E hoje a gente toca muito mais o nosso repertório do que o que tocava antes. Sim, e respondendo também a primeira pergunta, por que de fazer um DVD? Porque hoje, tipo, bicho, a negrada tá ligada muito no vídeo. Não é? A negrada tem que fazer uma vinhetazinha aí de genuinamente cearense. Alguém falar um termo desse, aí dá alguma coisa assim, alguma marcação. Sim, hoje a negrada tá ligada muito mais no áudio e vídeo, né? Tipo, eu escuto uma música legal no rádio, eu vou logo no YouTube procurar o vídeo dessa música. Então a gente também fez pensando já nesse valor comercial, de que alguém vai escutar e vai procurar se tem material nosso na internet, vai procurar se tem vídeo, e a gente já fez esses dois pensando nisso. E aí eu queria pedir pra você escolher uma música agora pra gente escutar no podcast, a música aí. Qual a música que o pessoal gosta mais? Qual é que o pessoal canta mais nos shows? Vixe, é Amarelo. Amarelo é sucesso internacional aí. Sucesso tá bom. Vamos colocar aí pra galera escutar Amarelo. Nasce belo, vai iluminar a menina de saia roda amarela, pois que brotou bela, orgulha, já se nota o quanto é ela é tão branquinha, leite de caixinha, quando está sozinha, vivia sonhar com carinho, o seu amorzinho, que é ruim de história, mas sabe contar. Ouviu falar sobre um arco-íris amarelo, só que nasce belo pra iluminar a menina de saia dourada amarela, porque brotou bela pelo teu olhar, pra se notar o quanto é singela e tão branquinha, leite de caixinha, quando está sozinha, vivia sonha com carinho do seu amorzinho, que é ruim de história, mas sabe contar. E ouviu falar sobre um astro imenso e amarelo. Nasce belo, vai iluminar a menina de saia dourada amarela, porque brotou bela pelo teu olhar, já se nota o quanto é. Ei, minha pergunta besta. E qual é a música que mais te incomoda? Se é que existe alguma assim pra tocar? Já tá igual a Los Hermanos, que não toca na Júlia. Nossa! Tem alguma música assim, ai meu Deus, essa mulher não, é tão... não tem. Mas claro que tem, tipo. Música de quando você tá começando a escrever, tem música que eu penso, rapaz, bicho, isso aí não dá mais não. Tava meio que aprendendo. Diz isso não, mano. Faz a pergunta de novo, tu diz, não, todas as músicas são ótimas. É, não, todas as músicas são ótimas, inclusive a Ana Júlia. Fala assim, é igual como perguntar qual dos filhos eu gosto mais, eu amo todos. É, faz assim, do mesmo tanto, sempre, de uma maneira diferente, né? Não, tem música que eu não aguento mais tocar, não. Pois pronto, então, qual música você, se fosse, pudesse mudar hoje, e pode, né, mas assim... Qual música você mudaria e o que você mudaria? Não, tem várias. Tem várias. Não, não vou nem... Então quer dizer que você não matura a música... Vou nem dizer não, porque tem vários fãs ouvindo aí e vão ficar magoados porque tem a música preferida que eu falei mal, aí não vou... É, pior que eles vão ficar na tensão agora pra saber qual é, né? Então vocês não, mas aí, claro, mano, que tem música, com certeza tem música que o André fez, por exemplo, pra quem não sabe, o André também escreve, que ele não gosta hoje. Ou então, pelo menos, não é nem que não gosta, porque não tem mais a ver. Eu não, eu escrevi uma música, eu adoro ela. Olha aí. Não, então, é aquela que eu olhei, cantava. Vi a terra dentro. Aí, ó. Uma grande. Essa música é muito massa, cara. Foi a primeira canção da galera aí. Essa música aí foi sucesso. Show, grava aí, Elinho. Próximo DVD. Aí. Promisso, hein? Então coloquei você que tá escutando aí o podcast com a música que você mais gosta. Não precisa colocar que menos gosta, não, né? Coloque só que mais gosta. Coloque aí embaixo nos comentários com a música em grupo que você mais gosta. Ei, Alinha, mas tu falou aí do questão de gravar o DVD. Uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês gravaram o primeiro foi a questão da distribuição física, né? Como tu falou, o pessoal hoje tá mais ligado em áudio, vídeo, tem o YouTube aí. Vocês sempre pensaram em fazer a questão física mesmo? Compensa? Vocês tiveram gasto? Tiveram retorno? Conseguiram vender? Como é que foi essa parte lá? A gente fez algumas cópias, a gente fez 1000 cópias, mas o foco realmente era internet, era fazer os vídeos para jogar na internet. Mas a gente acabou fazendo 1000 cópias daqueles DVDs fininhos mesmo, de papelão promocional. Capinha e distribuímos, né? E distribuímos aqui no Iguatu. Onde ia fazer show, a gente distribuía, não tava vendendo nem nada. Era distribuição realmente para fazer divulgação. Essa coisa aí que o André falou de mandar o material e tudo mais, a gente fez aqui no Iguatu pro pessoal conhecer. Mas aí o foco era realmente internet, a gente só fez 1000 cópias, era só pra sair um pouco. Quais são todas as tuas influências, amigo? Quem tu gosta mais na música aí? É curiosidade. Bicho, eu sou viciado. Às vezes eu tenho vergonha de dizer isso, porque, tipo, todo mundo que toca em barzinho e só toca 2 ou 3 músicas e diz que é fã e então... Mas é porque eu sou realmente viciado em Djavan, mas só que na obra dele mesmo, completa, não só em Te Devoro e Se Ensina. Eu acho que é muito batido a questão de Djavan, você tá correto. Devia fazer igual o Cristiano. O Cristiano, ele gosta de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, mas quando ele falar de filme, ele fala filme iraniano, francês, né? Inventa um filme aí. Mas eu não vou negar, não, minhas origens, não. Eu realmente sou viciadérrimo de Djavan, tô comprando a caixa de Djavan agora, que inclusive vem com um box com toda a sua discografia que saiu agora. Como é que tá a situação de vida dele? Ele parece que tá meio mal, né? Como assim? Não, tá não, bicho. Só o tem Djavan. Só tem Djavan, tá? Djavan tá. Só fica assim, mas só que ele tá beleza. Nascimento, doido. Não, o Djavan tá mal. Não, ele só tem Parkinson. Só fica assim, se tremendo, mas beleza. Já Parkinson? É. Sabia não. Não, tá mal, Djavan. Não, o Djavan tá mal, não. Tá, pô. Defina mal, André. Não tá bem, cara. Sim, não, mas eu nem terminei ainda. Eu botei aqui Djavan, aí botei saúde. Apareceu Djavan sobre maconha. É muito bom. Fumo eventual. Você tendo a oportunidade de... Você ouvinte, tendo a oportunidade de ouvir discografia dele, ele é realmente fodástico. O bicho é... É uma música que eu acho muito boa do Djavan, realmente. Tem um grande significado pra mim, que é Açaí. Não é, Fran, ele fala assim. Açaí... Guardião, zoom de besouro, um imã, branqueatez da manhã. É a minha cara. Foi a maconha, né? É a minha cara. Não, mas é Ramalho, é bem pior do que isso aí, viu? Zé Ramalho, por quê? Sei, rapaz, meu sonho é entender chão de giz. Sim, mas fora o Djavan, que faz meia hora que eu tô querendo falar, tem... Eu gosto muito de música brasileira, tipo, é porque eu não sei falar inglês, aí eu sou meio suassuna com isso. Se eu não sei cantar, eu também não quero saber. Não, mas eu gosto de alguma coisa em inglês, mas é porque eu fico agoniado quando eu boto no carro e não canto. Quem mais gosta? Sim. Mas aí gosto muito do Lenine, que inclusive eu tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, fiquei super feliz. E o bicho é gente boa. Ah, o Lenine é fantástico. É, e ele é foda também, um letrista fuleiragem. Fuleiragem é foda. Foda. Não, foda. Fuleiragem no bom sentido, é. Né? É. Deixa eu chateado ver mais. Do caralho. Fiquei chateado, eu quis até escrever um algo sobre o show dele. Eu até disse assim, aí era só voz e sampler e um... Aí eu disse, porra, cara, Lenine... Era assim, o chão, né? Eu não tive coragem de fazer uma crítica, não deu vontade de escrever alguma coisa, tipo de se renovar. Eu acho que o Lenine tá faltando, não sei, eu não quis ser injusto, né? Mas eu fiquei chateado com o show dele, até. Eu acho que era o show do último disco dele, desse chão, que inclusive é chato, é um CD que eu não gosto. Tá vendo? Então, não, mas tem muita experiência que você vai, né? Alguns artistas consagrados, tem uns artistas consagrados que você vai pro show e o cara tá, voz e violão, sendo que o cara é foda e é massa, o show dele é com banda, entendeu? Tem isso também. Em geral, show voz e violão eu não tenho saco. E eu fui, esse show do Lenin que eu fui, era voz e violão, eu fiquei feliz porque eu conheci ele. Eu acho muito mais legal quando é banda, bicho. Voz e violão eu não tenho muito saco, não. A questão de voz e violão é uma coisa que tinha muito aqui, principalmente em Fortaleza, né? Todo barzinho tinha voz e violão. E hoje em dia acho que se perdeu um pouco isso. Não sei se é bom ou se é ruim. Graças a Deus. Mas é meio sacal mesmo. Teve um tempo até que teve aquele cara, Renato Vargas, que lançou uma sequência de disco aí. O som do Bazinho, né? que ensinaram, dizia, ei pai, bota aquele CD do Bar do Zezinho. E aí, cara, eu li uma vez, o cara recebeu muita crítica, porque assim, é muito fácil, né, na contramão aí do que, por exemplo, a Ingroove fez com música autoral, é muito fácil você pegar um saco de músicas consagradas, fazer versões e soltar aí, é quase uma receita de sucesso, né? Pega músicas prontas praticamente, já fizeram muito sucesso antigamente e só regrava. Não tem nenhum complemento, não acrescenta nada de novo. É tipo o que as bandas de forró fazem com as versões de música, né? Que o show de forró hoje é só versão de música internacional. Com a diferença que as músicas de forró... hoje não mais, porque a internet já facilita muito você descobrir de onde é a origem, né? Mas antes, meio que não dizia a origem, se passava por música autoral e tal. É porque eu acho que o forró hoje ele ficou muito grande, né? Antigamente era uma coisa aqui mais local, e hoje realmente, principalmente você vê a questão das regiões do forró, eles atingiram o Brasil todo e faz show direto, então realmente eu acho que ficou um negócio muito maior do que era anteriormente. Então hoje ele não dá simplesmente pra pegar uma música e fazer uma versão descarada na mesma melodia. Não dá. Dizer, eu não sabia. Talvez no site tinha algumas versões de música de heavy metal, versões de forró. Tipo, Calcinha Preta fez muita versão de Angra, né? O nome daquele cantor também fez sucesso pegando cover, mas todas as músicas em inglês, só que ele é brasileiro. Pablo. Latino. Não, não tô me lembrando aqui. Não é o Latino, não? Não, cara. E os arranjos eram interessantes e tudo fez um sucesso. Sei, Emerson Nogueira. Emerson Nogueira. Também é outro caso tipo, só que um estilo diferente, mas no pop rock ali, né? Vamos lá, deixa eu te enrolar. Que dia que sai o dia do lançamento aí do segundo DVD da Ingroove? Já tem nome, já tem título? A gente está pré-batizado com o nome, pode ser que mude, viu? Mas é Ingroove ao vivo e ponto. Ah, cara, tá muito ruim esse número aí. Esse nome. Por quê? Ao vivo e ponto é isso, em puro extenso? Ao vivo e ponto, porque ponto é o nome de uma música. Aí fica ao vivo e ponto, tipo, tá cru, tá entendendo? A ideia era essa. Aí, tô com o cru pegando fogo. Não, olha, cara, o faz... André aí dando rato, não conhece, não pesquisou se foi entrevistado. O quê? A música e ponto? Ah, rapaz, eu dou até uma palhinha. Oh. E falar nisso, ponto era a música que eu ia pedir, vai tocar agora, coloca aí. Toca! Tudo bem quando você disse que não. eu chorei feito um neném, buscando o meu chão. Quer repensar, perguntei, me desculpar pelo que eu não sei. Deixa eu mudar pra você, não vá. Mas você foi, eu fiquei, procurando me recompor. Até promessa paguei, adiantado, mas não rolou. Então resolvi esquecer de ver. E me descobri bem maduro, talvez. Guardei você em um local especial no meu pensamento. Adormeci esperando voltar a qualquer momento. Saí aí, me diverti, me envolvi sem nenhum lamento. E muito tempo se passou pra mim, e não sabia mais se você estava feliz, se tinha outro rapaz, se faz falta o que te fiz. Quando parei e vi te vendo outra vez, mas não queria admitir, pensar. E quase um ano se passou quando um dia o telefone toca. Era sua voz dizendo que sonhava em me ter de volta. Corri ao seu encontro, enfim, nosso final feliz. E ponto. Bicho, a gente gravou agora na última sexta. Eu queria que saísse em pelo menos 2 meses. Bacana, vai ser. Pelo menos. Não, pois é, mas eu tô botando aí. Lançar no carnaval, o Cana copiaram. É, botar vai. Em Axé Groove. Nós vamos. Vai soltar teaser, um videozinho, prévio na internet e tudo? Não, vamos fazer. Agora é porque eu tô só na parte de áudio, realmente. Aí quando eu terminar isso aqui, eu vou pro vídeo. Aí a gente começa a lançar alguma coisa. Vem que eu terminar a gravação aqui, a gente vai dormir. O Elmi vai pegar 2 latas de Red Bull e vai começar a editar, é mixar o DVD. Vamos lá. André, pede uma música aí pra gente escutar agora da Ingrid. Ah, meu Deus. Agora não, pode, não pode ser... Tem que ser do DVD? Qualquer uma que você quiser, meu querido. Qualquer uma que eu quiser? vou pensar aqui. Olha a rata aí. Não, eu tô escolhendo, cara. Eu gosto dessa... Cristal. Cristal é uma música boa. É, Cristal é minha. A gente nunca gravou. É uma música inédita? É, não, eu gravei só. A Ingroove nunca gravou essa daí, não. André tá sabendo legal. Então toca Amarelo. Aí. É porque confunde, cara, o artista com a banda. Tô te dando bisu faz tempo aqui no chat. Ah, tá certo. Então eu vou pedir. Vamos lá, André, pede a música da Ingroove pra gente escutar agora. Cara, é muito difícil. Cadê o chat? Não, eu acho essa música, eu acho de uma sensibilidade incrível. Dor do Tempo. Olha. Então... Toca! Toca! Para pensar. dançou sem saber que não poderia vir, sangrar até sarar. Não bastasse a falta de um amor, o coração desmoronou, não tendo força pra lutar, então se entregou. O tempo passou e nem sequer notou que havia um peito a procurar, um jeito de apaziguar o caos que aqui deixou. Deixar o tempo toma conta, não faz o sentimento parar de doer e aceitar a condição de um amor que descansou sem saber que não poderia vir, sangrar até sarar. Ali pra finalizar aqui, da onde Faustão, qual é a agenda da Engroove? Onde é que a Engroove vai tocar? Tá tocando em algum lugar fixo aí no Atua, Copiar? Quando é que a gente vai ver a Engroove aqui em Fortaleza? Rapaz, estou esperando aí, aguardando convites aí dos meus amigos empresários fortalezenses, meus amigos jornalistas, donos de berçários e tudo mais, da cena underground, donos de tratores. Não, mas a gente quer tocar em Fortaleza, não sei quando, mas até próximo ano a gente chega por aí. Então, para quem quiser saber da nossa agenda, é só procurar facebook.com/bandaengroove, que lá tem todas as informações, onde é que nós estamos. Como escreve Engroove? Engroove se escreve Engroove. Não é Engroove. Várias pessoas dizem, é quase isso. O pessoal fala sério mesmo, Engroove. Fala, ei, é banda Engroove que a gente toca hoje, Engroove. É banda de forró, né? Banda de barriga, de ressaca. Que mais? Tem Twitter? Não, temos. E-mail? Por enquanto estamos focando no Facebook. E-mail é engroove@live.com. Live, L-I-V-E. É. Canal do YouTube. Canal do YouTube, a Engroove. youtube.com. Não, só procurar lá a Engroove na busca lá que você acha. Engroove já aparece, não pode? É, já acha. Mas pra achar o canal é a Engroove. Tô procurando direto aqui, ó. Coloquei Engroove no YouTube, apareceu Deixa, Dor do Tempo, tudo aqui, imagem do primeiro DVD, gravando ao vivo. Esse é porque tu já viu, mas tem uns ouvintes nossos lá do Japão que nunca digitou, se digitar não vai aparecer a gente aí, não. Então vamos lá, falando aqui pros nossos ouvintes do Japão. O que é o Engroove? Então é isso, fechando. Alguma pergunta a mais? Descobrimos tudo o que queríamos saber sobre o novo DVD da Engroove. Quem quiser conversar com a gente, manter contato, no Twitter procura @PubSidney, no Facebook, facebook.com/bandaengroove, no Instagram, @AndréJC, AndréHJC, Sidney Alencar e Cris Fotoarte, Cris com CH e Fotoarte. É isso? Fica por aqui. Isso. Até a próxima semana. Valeu!